eu tinha dito, meu bem. Não é do nada que a chuva vem, enxugue as lágrimas, vai. Não temos tempo pra essas goteiras, vê que eu te mostro o multiverso. Somos meras marionetes, pra quem vê nossas lágrimas e diz, não tem tempo pra essas bobeiras. Veja, o plano segue aumentando o quintal e diminuindo a coleira. MC bom é igual pitbull, até passeia, mas só de focinheira, veja. Tá tudo controlado, veja. A cultura desmoronando, veja. Quantos boletos por mês, veja. Quantos discos a cada ano, pra cada plano. Uma dose de plomo, overdose de plomas. Favela é uma fábrica de hinos. Nosso drama, matéria-prima. Me resta ter destreza pra quando morrer deixar a luz acesa. Bem mais que resgate, é deixar a velha chama acesa, yeah. Toda força ancestral pondo à prova nosso discurso. Se pensasse vale o custo, já era. Já mudou o curso. Firme o ponto, cante pelo sangue que derramei. Infinitas vezes a fúria negra ressuscita outra vez. O olho também fala quando fala, dá pra ver. Não compare a ninguém, nem deixe comparar você. Se a razão conhece, é a vontade que escolhe. O olho também fala quando fala, dá pra ver. Não compare a ninguém, nem deixe comparar você. Conhece a vontade que escolhe. Eu sei, várias vezes nem estou tão bem. Muitas vezes nem você também. Mas não é bom conversar com alguém. Quando a bad vem, vamos encontrar alguém que vale a pena amar. E também evoluir a alma, ponto de amar todos. Mas enquanto isso, foda-se a polícia. É difícil não se ver tão pessimista. Um tratamento diferente na revista. Árvores do sul, frutas esquisitas. Raízes com sangue da nossa família, sabemos disso. Ainda quem diga que é vitimismo. Quando pomos em pauta o racismo, perderam o propósito do batismo. Que cês tinham feito, se acharam perfeito. Só fizeram merda, sugaram minha terra, mataram minha gente. Nada disso passara batido aos olhos do divino. Ouvindo som tipo contra em vela, pra tentar chegar naquela fé. Esses hi-hats, correntes quebradas vindo da senzala, mostram que cê pode crer. O olho também fala quando fala, dá pra ver. Não compare a ninguém, nem deixe comparar você. Se a razão conhece, é a vontade que escolhe. O olho também fala quando fala, dá pra ver. Montanhas se movem, cachoeiras quando os cílios chovem. Honey, deixe que essas linhas molhem. Se a emoção conhece o instinto, quem escolheu? Quando vim a vida, vi que puxa vida, vale a pena lidar com o que existe aqui, pois só existe aqui. Até quando esse aqui for um próximo lugar, corte e cicatrizam, registram suas dores. Também as tem, isso nas faz menores, fazem delas nossas. Se duvide, olhe, se o olhar me falha, ao falar, acolhe. Dai-nos esperança. Esperança. Consciência limpa e dinheiro pra fiança. Questão de tempo, o momento é único. Eu nem lembrava, soube pelo harmônico. Coube certo, frequência tectônica. Nessas nuances oceânicas, em nossas crises econômicas. Ouvindo vozes que tensionam humanos com forças astronômicas. Pelo seu puro alinhamento orgânico, explicações além da metafísica. Pensamentos que antecipam a lógica, canalizando outro poema épico. Fonte de luz que não dimensionamos. Esperança, esperança. Consciência limpa e dinheiro pra fiança. Um caminho simples de fé pras crianças. Paz, pras crianças, paz. E pra salvação, trabalho pra mudança. Sempre. Nossos novos ciclos com os mesmos laços. Nessa terra fértil, plantação de passos. Eu te encontro em breve. Reconhecimento cada vez mais livre, cada vez mais negro. Com o mundo nos ombros, cada vez mais leve. Achando que eu brinco, eu rio enquanto escrevo. E não me cobra assim, se não é pra ti que eu devo. Eu, hein, como tu se atreve.